Eu vou falar o nome do autor, o livro, e no final eu falo porque eu escolhi o texto. Tá. Anos de formação, os diários de Emílio Renzi, Ricardo Piglia. Hotel Almagro. Quando vim morar em Buenos Aires, aluguei um quarto no Hotel Almagro, na esquina da Avenida da Rivadavia, com a Castro Barros. Estava terminando de escrever os contos do meu primeiro livro e o Jorge Álvares me ofereceu um contrato de publicação e algum trabalho na editora. Preparei uma antologia de narrativa norte-americana que é de Poe a Purday e, com o que ele me pagou, mas o que eu ganhava na universidade, pude me instalar e viver em Buenos Aires. Naquele tempo, eu trabalhava na cátedra de Introdução à História, na Faculdade de Humanidades, e viajava toda semana para La Plata. Eu alugara um quarto numa pensão perto da rodoviária e ficava 3 dias por semana em La Plata dando aula. Tinha vida dividida, vivia duas vidas, em duas cidades como se fossem dois sujeitos diferentes, com outros amigos e outros círculos em cada lugar. O que era igual, no entanto, era a vida no quarto de hotel. Os corredores vazios, os aposentos transitórios, o clima anônimo desses lugares onde sempre se está de passagem. Viver num hotel é o melhor jeito de não cair na ilusão de ter uma vida pessoal. Quero dizer, de não ter nada pessoal para contar, salvo os rastros deixados pelos outros. A pensão em La Plata era um casarão imenso, transformado numa espécie de hotel vagabundo, explorado por um estudante crônico que vivia de sublocar os quartos. A proprietária estava internada e o sujeito todo mês lhe enviava um dinheirinho para uma caixa postal no asilo de Las Mercedes. O quarto que eu alugava era confortável, como uma sacada que dava para a rua e o pé direito altíssimo. O quarto do Hotel Magro também tinha um pé direito altíssimo e era um janelão que dava para os fundos da Federação de Boxe. Os dois quartos tinham um guarda-roupa muito parecido, com duas portas e prateleiras forradas com jornal. Uma tarde, em La Plata, encontrei um canto do guarda-roupa as cartas de uma mulher. Sempre se encontram rastros de antigos ocupantes quando se vive num quarto de hotel. As cartas estavam enfiadas em um vão. As cartas estavam enfiadas num vão, como se alguém tivesse escondido um pacote de droga. Estavam escritas com letra nervosa e não se estendia quase nada. Como sempre que lemos cartas de um desconhecido, as alusões e os subentendidos são tantos que se decifram as palavras, mas não o sentido nem a emoção do que se passa. A mulher se chamava Angelita e não estava disposta a ir viver em Trenklauken, para onde queriam carregá-la. Tinha fugido de casa e parecia desesperada, e tive a sensação de que estava se despedindo. Na última página, com outra letra, alguém anotara um número de telefone. Quando liguei, me atenderam no plantão do hospital Citibel. Claro que me esqueci do assunto, mas algum tempo depois, em Buenos Aires, largado na cama do quarto do hotel, de repente tive o impulso de me levantar e inspecionar o guarda-roupa. De um lado, no vão, havia duas cartas. Eram a resposta de um homem às cartas de Angelita. Explicações? Eu não tenho. A única explicação que encontro é que eu estava dentro de um mundo cindido e que havia outras duas pessoas que também estavam dentro de um mundo cindido e passavam de um lado para o outro, assim como eu. E por essas estranhas combinações do acaso, as cartas haviam coincidido comigo. Não é raro encontrar um estranho duas vezes em duas cidades. Parece mais raro encontrar, em dois lugares diferentes, duas cartas de duas pessoas ligadas entre si e que não conhecemos. O pensionato de La Plata ainda funciona, e ainda está lá o estudante crônico, que agora é um velho tranquilo que continua a sublocar os quartos dos estudantes e caixeiros viajantes de passagem por La Plata, a caminho do sul da província de Buenos Aires. O Hotel Almagro também continua igual, e quando eu vou pela Rivadavia, a caminho da Faculdade de Filosofia e Letras da Rua Puan, sempre passo pela porta e me lembro daquele tempo. Em frente ao hotel fica a confeitaria Las Violetas. É bom ter perto um bar tranquilo e bem iluminado quando se vive num quarto de hotel. É. Não sei, eu acho que eu escolhi esse livro por gostar muito do autor, que é o Ricardo Piglia, apesar de não ter lido muitas coisas dele. E é um livro sobre diário, sobre escrever também, algo que me interessa. E tem essa coisa também da solidão, de você, a partir de uma carta, encontrar outras coisas. Acho que é basicamente isso.